Frutos da erva mate e chá Simeone. Simeone, há 64 anos cultivando a mais pura tradição. Todo dia é dia de mudar de vida. E você está esperando o que para mudar a sua? No primeiro prêmio, R$5.000. No segundo prêmio, R$5.000. No terceiro prêmio, R$5.000. No quarto prêmio, um Hyundai HB20 1.0 Flex, 0 km. E mais 30 prêmios de R$500 no giro da sorte. Tudo isso por apenas R$10. Adquira já o seu. Sorteio todo domingo ao meio-dia. Sorte Mania. A sorte mais perto de você. Seu patrimônio garantido. Ligue 3442-4040. Rodossat Monitoramento. Sua segurança é nossa responsabilidade. Mais do que deixar você super atualizada com as tendências da moda, Ronald Hair Fashion trabalha com produtos de qualidade para cuidar e tratar dos seus cabelos. Brilho, maciez, leveza e aquele toque especial que os seus cabelos merecem. Ronald Hair Fashion faz cortes, mechas, luzes, coloração, hidratação progressiva e tratamentos em geral. Agende seu horário pelo 3442-4009 e WhatsApp 99968-1954. Ronald Hair Fashion, no Shopping Concórdia. Pega bem. Pega bem. Pega bem. É um estimulante sexual e revigorante para homens e mulheres. Pega bem. Tem poder inigualável e auxilia o tratamento da impotência sexual. Pega bem. Previne a insatisfação, frustração, frigidez e ejaculação precoce. Mude sua vida. Tome o Pega Bem, masculino e feminino, porque com ele você... Pega bem. Pega bem. Nas melhores farmácias e drogarias. Você sonha em comprar terreno, casa, apartamento, sítio ou casa na praia? Agora seu sonho pode se tornar realidade com o Grupo de Imóveis do Consórcio Becker. Além de comprar a casa dos seus sonhos, você também pode reformar, ampliar e mobiliar com todas as facilidades que só o Consórcio Becker pode oferecer. Confira esta e mais vantagens nas lojas Becker de sua cidade. Consórcio Becker. Você sonha, nós realizamos. No Sacolão de Milho tem qualidade, variedade, bom atendimento e as melhores ofertas. Bandeja de ovos com 30 unidades por R$6,49. Pernil suíno R$6,99 o quilo. Paleta e filé agulha R$9,99. E carne moída a R$7,99 o quilo. Pitaia por R$15 o quilo. Sacolão de Milho, na rua Marcelino Ramos, em frente à rótula. Telefone 3444-9462. Carne fresca todo dia e cortes variados para você encontrar tudo que procura. No Dia da Carne do Passarela Concórdia. Coxa com sobrecoxa, R$4,49. Filezinho de peito de frango Seara, 1 kg, R$8,99 no Passarela. Pizza Seara, só R$8,99. Frango a passarinho Seara, 1 kg, R$6,99. E hoje no app, você leva o filé de tilápia mais barato. Aproveite! Mega oferta Passarela. Óleo de soja Coamo por apenas R$2,79. Rede Passarela Supermercados. Todo dia, tudo. A Rádio Aliança, é a rádio 100% do povo. Com geração de conteúdo relevante, jornalismo atuante e de credibilidade. Música e entretenimento para você, ouvinte Aliança, ficar de bem com a vida o dia todo. O dia todo. O dia todo ligado na melhor programação. Rádio Aliança, 100% do povo. Ótimo dia para você. É muito bom ter essa audiência aqui nos 750 da sua Rádio Aliança. Falo para você de Laticínios Miller. A seriedade da Laticínios Miller garante em compra segura da sua produção de leite. Atenção, produtores, entre em contato com o pessoal da Laticínios Miller. Telefone é 984-33-0666. Vendo o seu leite para Laticínios Miller, uma empresa séria e que valoriza o produtor, hein? Laticínios Miller, fale com Maurício, Marcelo, Hugo, em Canhada Grande, Arabutã. Quero mandar um abraço lá pro pessoal do Ronald Hair Fashion, tá ligado com a gente também. Casa Nova Decorações. Quero falar para você das ofertas que o Passarela tem para essa semana. Olha, você sabe que o app do Passarela é um tremendo sucesso, né? Se você não baixou no seu smartphone, baixe agora o aplicativo do Passarela e você encontra muitos benefícios para comprar no aplicativo do Passarela, tá, gente? Tem benefícios, tem preços, tem promoções somente para o aplicativo do Passarela. Então não deixe de fazer isso, tá? Passarela tá lá no Apple Store e também no Google Play, beleza? A nova Móveis arrebenta preços. Nova Móveis tem ofertas em todos os setores. A explosão de preços baixos para você. Nova Móveis, a gigante das promoções. E hoje, dia 21 de fevereiro, tem assembleia em Suruvi, no Centro Comunitário de Suruvi, a partir das 14 horas, para você associado da Copérdia. Copérdia Agropecuária, né? Casa Nova, aliás, Casa dos Óculos, também com a gente aqui. Abraço lá pro Geiso, para todas as meninas. Liquida Verão 2019, Casa dos Óculos. Toda a linha de óculos solares com descontos incríveis de até 50% para você curtir os dias de sol com muito estilo e proteção na Casa dos Óculos. Samaical com a gente ainda. Na Samaical você encontra tudo para construir ou reformar. Uma grande variedade de madeiras, materiais hidráulicos, elétricos, escadas, cerâmicas, acabamento também, muitos materiais de qualidade, né, porcelanatos, tem lá toda a linha de metais. Enfim, do cimento ao acabamento é com a Samaical, na Carlos Gomes, com um estacionamento próprio. E o telefone é o 3442-0081. 3442-0081. A Lana está com os últimos dias da promoção do Outlet Show Alana. Últimos dias para você aproveitar. Outlet Show Alana, venha conferir. Tem para eles blusas de moletom por apenas R$20. Calças jeans feminina e masculina R$149,90. Melhor, de R$149,90 por R$39,90. E elas adoram camisa de R$159,90 por R$49,90. Além de blusinhas básicas a R$10. Preço de cafezinho, hein? Vem para o Outlet Show Alana. Abraço aqui para o Leocir, tá vendendo mel de mirim. Ele tem à disposição aí pelo 998111615, é isso? 998111615. Ele tem à disposição aí mel de mirim, caso você queira, né? Tá à venda lá com ele. Agora são 11 horas e 3 da Rádio Aliança, tem música e música linda. Essa música é sensacional. É o Ferrugem com o Felipe Araújo. Rádio Aliança. Não tenho a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vá na fé, aposta nela que ela